Toma forte ruído no seu rádio. Tá, ok, obrigado. Vou checar aqui, trocar o equipamento. Agora melhorou um pouquinho. Só confirmando a rota que a senhora tem aí como apresentada. Upper Zulu no 0, Udala, Upper Zulu 4, Mike Inge Alpha, Upper Zulu 4-4, Sebita. Confere? Confere. Obrigado. Senhor Balanço, por favor, 4 anos, só de salto. 77, boa noite, prossiga. Balanço, está na Norte 1. Vamos para lá, com a 390 para a Bucaba. Sente, mantenha me escuta aguarda que eu vou checar o transponder, ok? Aprovado, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Autorizado, se tiver chamada de ataque, deixa. Autorizado, se tiver chamada para o táxi, o Oxiné 6251, PV 1108, nossa autonomia 3:41, alterna Galeão. Vai contornar o pátio, vai prosseguir até a Lima, na Lima vem em cima para ingresso na pista. Mantido, autorizado, via pátio 1, Chamando a Lima para ingresso na pista, Chené 62, 5. Quatro um sete sete cópia. Está autorizado para Vitória, 360 nível, decola da 17, saída da Leda Eudes. Prossegue via Toruísque 50 até o destino. 5011 é o transponder, 119.35 é a frequência do controle. 3-0, Guanata, da Paula Lama, Sato, da Alô, da Uzi, pela Truísque, 5-0. 5-0, Nuno, Guanata, para 5. Já mais correto, me chama para o posto no 0-1. Para. Salvador Web 5749. 749, bom dia, Matheus, você está dando a cópia. Por gentileza, senhorita, você teria o vento atualizado do aeródromo, por gentileza? Vento é calmo. Vento calmo. Afirmo. Salvador, azul, 4, 1, 4, 4, está pronto, pushback, acionamento, nada. Autorizado, pushback, acionamento, sem ataque, azul. Autorizado, sem ataque. E mandar esse track na pista 17? Pode ingressar via pista, na cabeceira 35 e prosseguir até a cabeceira 17, sem problema. Me chama quando alinhado e pronto. Positivo, então vou ingressar via Lima, cabeceira 35, backtrack, reporta alinhado e pronto na 17, a Chené 6251. 749 está pronto para cópia? O nível autorizado para 4147. 360. 360, obrigado. Guarulhos 340 ao nível, decola da 10, correção, decola da 17, saída Abo, transição Elefa, aciona 5532 no transponder, 11935 a frequência de controle. Autorizado, Guarulhos 340, decola 17, na Arboa Elefa, 5532, 1935, tem um ruído, um apito forte aí de fundo na sua frequência. É que tem o equipamento aqui em pane, mas sem problemas, eu vou checar, já acionei a técnica, muito obrigada. Foi. Alinhado e pronto na 17, Oxené 62-1. 62-1, sem livre decolagem da 17, usa até calma. Livre decolagem da 17, vento calmo, Oxené 62-1. Para 4, azul 41, 77. Está com 76 a borda. 3 horas e 52, está vindo da lado. Contornar o pátio principal, prossegue via Lima e me chama na Lima para ingresso na pistão na 735. Ok, entra na Lima e fica aqui por lá. 4-1-4-4. Pode chamar o 18.6, por gentileza, ajuda. Vou chamar a 18.6 para ingresso na Lima, 4-1-4-4. Agora. No decolou agora aos 47, 119.35, até a próxima. 119.35, até. Salvador, bom dia, Chiné 6251, decolou no perfil da Euleta, 261, não sobe 360, vigilância. 360, Xenemia 251. Salvador, bom dia, Azul 4177 na Lima. Azul 4177, muito bom dia. Pode ingressar via cabeceira 35, prossegue até 17, reporte alinhado e pronto para decolagem, 4177. Relaxa na pista, chama alinhado na Unisoft, pronto, 4177. quatro, pronto para decolagem, azul 417. 4177, sem livre decolagem da 17, o vento é calmo. Livre decolagem, pista 17, azul 417. Voador AV 5808. 5808, prossiga. Eu poderia confirmar o vento no momento para 5808? O vento agora é de 360 graus com 3 nós, vento calmo. Obrigado. Bruno 77, decolou agora o 551935, controle, bom voo e até a próxima. 1935, obrigado, até mais. Controle Salvador, azul 4177, boa noite. Boa noite, sobre 360, vigilância 4177. 360, 77. Nível 185 na vertical de linha da China 6251. 6251, chama agora Recife no 251, alterna no 3325. 251, tem uma 3325, motivo.